Artigos originais. Lei 5.692, 71 e 9.394, 96, o que define o aprender? A normatividade ou o processo. Autor, Aldovano Dantas Barbosa. Autora, Célia Maria David. Resumo. O Brasil tem uma herança de decretos e leis para regulamentar ações, mas é sabido que isso não basta no âmbito educacional. Assim, o trabalho proposto versa sobre como entender a educação, bem como a normatividade da lei. A educação pode ser considerada de ângulos diversos, seja como docilização de corpos, como nos apresenta Foucault, como fábrica de ressentimento, em Nietzsche, e ainda como forma estruturante para o mundo do trabalho, nas leis de diretrizes e bases, em especial o ensino médio, será responsável e foco destas implementações, já que é nesse momento que o aluno inicia sua vida profissional, ou em alguns casos regressa à escola para adentrar em outro ramo. Por ser muito abrangente, a educação para o mundo do trabalho deve ser entendida no contexto de produção e vigência das leis que a regulamentam. O ponto notório da Lei 5.692-71 é a instrução para a demanda que o chamado mundo do trabalho está configurando, mas o que percebemos nesta mesma lei que a demanda não é apenas por profissionais, esses pertencem a uma classe determinada. Outro a considerar é o ensino fundamental de 8 anos de caráter obrigatório e o ensino médio com 3 anos profissionalizante. Já a Lei 9.394/96 separa mais uma vez o ensino profissionalizante, assinalando que profissões e mundo do trabalho são princípios axiológicos, e não relações unívocas. Palavras-chave: educação, trabalho, leis.